tenho medo de morrer. Mais um no chão, pede fogo e não dê chance. Mais um no chão, minhas mãos sujas de sangue. Alguém do inferno está me esperando. Vai se fuder, não tenho medo de morrer. Mais um no chão, mete fogo e não dê chance. Mais um no chão e minhas mãos sujas de sangue. Pesadelo, fui um cão, inevitável. Fogo cruzado, me fudi no embalo. Nas teias da malandragem, aprontei na escuridão. Eu me dei mal, final mortal. Fui emboscado, com eco de um moitão. Então, estou estourado, caído na calçada. Parada errada, vingança inesperada, escarrada. Tudo virado, sangue jorrando no asfalto. Mas que caralho, o que eu fiz de errado pra ser queimado na bala? Porque a lei do mais foda impera nas madrugadas. Fudido sem rumo, vão me acabando, me condenando. Gemendo, sangrando, agonizando. Pode crer que o meu fim vem chegando. Eu sinto o cheiro da morte se aproximando. Cobrando, nunca fui santo. Otário sempre se fode, ganhei um bote, não tive sorte. Na lombra um anjo da morte, na tentação do diabo. Somando os meus pecados, sigo pagando os meus atos, sendo sentenciado. É, a hora é essa, com um eco na testa. Otários fazem a festa, sobreviver não, não tenho esperança. Rezar não adianta, ouço um chamado no ouvido. Vem, a morte me chama e o diabo se cansa. Alguém do inferno está me esperando. Vai se fuder, não tenho medo de morrer. Mais um no chão, mete fogo e não dê chance. Mais um no chão e minhas mãos sujas de sangue. Alguém do inferno está me esperando. Vai se fuder, não tenho medo de morrer. Mais um no chão, mete fogo e não dê chance. Mais um no chão e minhas mãos sujas de sangue. Com certeza, não fui um bom rapaz e aprontei demais. Não descansarei em paz. Confesso, não presto, não mereço ter perdão. Eis a solução. Vou direto queimar no fogo do inferno. Um verme carniceiro, destino traiçoeiro. Caminho errado, puxei uns ferros. Com uma fissura maldita, eu me perdi nas viagens. Todo dia a mesma porra. Maconha, merla e crack. Uma PT carregada era meu forte, minha carreta, meu amuleto da sorte. Pensava ser o foda, fazendo a minha lei, jogando os próprios chegados, não respeitando ninguém. Eu mereço meu destino, tomei um tiro, fim dos agito. Me afundei num abismo, vou de vez. Tô ligado que eu errei. Muito bagulho fumei, altas piras tomei. Muito pó já cheirei, roubei, matei, eu sei. Foi a minha escolha, foi a minha vida. A minha mente foi fraca, consciência maldita. Um indigente derrotado, massacrado. Flagrantes no meu barraco, caguetes me derrubaram. Tá tudo escuro, não resistindo, já estou indo. Perseguido, fudido, traído. Delitos cometidos, latrocínios, estupros e homicídios. Cicatrizes fudidas, ideias corrompidas. Opção vingativa, ferro na cinta. Situação oitão na mão, vítima sangrando no chão. A sangue frio, viril, sutil. Derrubei muito bosta, ninguém me aplaudiu. Daqui pra frente, véi, não tenho vida, não tenho plano. Alguém no inferno está me esperando. Vai se fuder, não tenho medo de morrer. Mais um no chão, mete fogo e não dê chance. Mais um no chão e minhas mãos sujas de sangue. Alguém no inferno está me esperando. Vai se fuder, não tenho medo de morrer. Mais um no chão, mete fogo e não dê chance. Mais um no chão e minhas mãos sujas de sangue.